Eu vou pro boteco, bebo até encher o caneco. Chego dando os peteleco, gritando e quebrando os trecos. Chamo o galo de marreco, é mentira dela. Diz que eu levanto no meio da madrugada, vou no quarto da empregada, atormento a coitada que acorda atordoada, sai correndo assustada, é mentira dela. Diz que eu fico o dia inteiro no terreiro esperando a vizinha quando entra no banheiro. Se a casa ela demora, eu entro em desespero. É mentira dela. Diz que eu posso estar no maior astral, se aparece um emprego eu começo a passar mal. É mentira dela. Mentira. Eu vou pro boteco, bebo até encher o caneco, chego tango os peteleco. Mentira. E eu levanto no meio da madrugada, vou no quarto da empregada. Mentira. E eu fico o dia inteiro no terreiro esperando a vizinha quando entra no banheiro. Mentira. Eu vou pro boteco, bebo até encher o caneco. Chego dando os peteleco, gritando e quebrando os trecos. Chamo o galo de marreco, é mentira dela. Diz que eu levanto no meio da madrugada, vou no quarto da empregada, atormento a coitada que acorda atordoada, sai correndo assustada, é mentira dela. Diz que eu fico o dia inteiro no terreiro esperando a vizinha quando entra no banheiro. Se a casa ela demora, eu entro em desespero. É mentira dela. Diz que eu posso estar no maior astral, se aparece um emprego eu começo a passar mal. É mentira dela. Mentira. E eu vou pro boteco, bebo até encher o caneco, chego dando uns peteleco. Mentira. E eu levanto no meio da madrugada, vou no quarto da empregada. Mentira. E eu fico o dia inteiro no terreiro esperando a vizinha quando entra no banheiro. Mentira.